Vai tomar no meio do meu cu, puta que pariu, que golaço do caralho, vai se fuder. Futebol cartesiano. Agora chocou com a barreira, subiu. Vai bater, foi bloqueado. Alô, criançada! O Ballcast voltou, trazendo alegria pra você gritar gol! Menos pra Alemanha. E adivinha do que, é que a gente vai falar hoje? De Copa, é claro! Eu sou o... E pra me ajudar nessa tarefa, hoje eu tô aqui com o... Olá, olá! Aqui é o Lindolfo, o Foquinha do Cartesiano. Fala, meninotes! Aqui é o Gabriel Chubsky falando de São Paulo. Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Henrique, vulgo PH. Pois bem, crianças e crianças, meninos e meninas. Bom, aqui mais uma vez é o Leonardo, Léo. Eu sou o William Gutierre, aqui do Jardim Fontales. Salve galera, sou o Pedro Cavalcante, aqui de Embu das Artes. Olá, seres humanos, aqui quem fala é o Jefferson. Olá, amigos do Ballcast do Cartesiano, eu sou o Rafa, paulistano nascido em Guarulhos, batizado nas águas do Rio Itaquera. Hélio aqui, enviado para a Rússia por vocês, passagem paga e tudo, muito obrigado. Alô galera do Cartesiano, do podcast, Ballcast, meu nome é Sandor, eu tô aqui no estádio de São Petersburgo. E o Sandor e o Turco são os nossos enviados especiais nessa Copa. E aí galera, que lance que vocês gostariam que tivesse revisão de vídeo? É aquele lance do nosso querido DiCaprio. Quando ele tava ali à deriva, quando o Titanic afundou. Eu acho que caberiam os dois ali naquela tábua, que tava boiando ali, ele e a Rose. Eu gostaria que o árbitro de vídeo fizesse a revisão da minha vida. Eu gostaria que fosse revisto o lance que colocou no poder e também ajudou a perpetuar no poder um cara que nem o Vladimir Putin. Isso é uma grande pena para um país lindo que nem a Rússia. Bom, então vamos logo para lá, porque a Rússia é longe pra caramba. Já é Copa do Mundo pra caralho! Está valendo! Vai começar o quebra-canela! E aí, putada, vocês viram a abertura da Copa? Não só eu não vi, como não fez a mínima falta. Eu tava numa aula assistindo um seminário sobre clubismo. Seminário de quê? De clubismo? E eu tava lá fazendo um seminário, entendendo o trabalho de grandes artistas que estão sempre à frente, como, por exemplo, o expoente aí do clubismo, Picasso. E você, Raga, você viu a abertura da Agora Copa? Eu vou fazer uma protesto aqui. É, essa coisa absurda dos caras fazendo essa cerimônia da Copa num dia útil, cara, que a gente tá trabalhando. Eu fiquei com muita vontade de assistir e infelizmente não pude. Aí eu tava lá no trabalho e comecei a ouvir uns rumores das pessoas acompanhando de alguma forma essa cerimônia de abertura e falando: ah, o Robin Williams vai fazer vai aparecer, não sei o que. Eu falei: Robin Williams? Mas ele não faleceu já? Eu também sempre confundo o Robin Williams com Robin Williams. Enfim, eu preferia que fosse um holograma do ator mesmo, porque Robin Williams, pra mim, é uma versão muito... é uma cópia muito desbotada do... Eu acho que eu tô... falecido George Michael. Eu acho que eu tô... tive uma overdose aí de grandes eventos aí, com a abertura tosca de 2014, com a grandiosidade da abertura das Olimpíadas em 2016. Impressionante como a abertura de Copa do Mundo é diferente de abertura de Olimpíada, né? Abertura de Olimpíada é um evento, assim, à parte, todo mundo... uma coisa maravilhosa, tanto a abertura quanto o encerramento... Todo mundo para ver, é um espetáculo super bem produzido, uma coisa artística, linda. E a Copa do Mundo, as aberturas de Copa do Mundo são meio qualquer nota, né? Assim, realmente fazem jus à organização que a FIFA dá para as coisas. É uma coisa sempre quadrada, os artistas selecionados para cantar são geralmente meio duvidosos. Bem por aí. E falam em abertura de Copa, uma coisa que me vem à cabeça também é 94, a Diana Ross cobrando o pênalti para fora, né? Os caras colocaram a Diana Ross pra bater um pênalti ali. Diana Ross que foi apresentada uma bola de futebol naquele dia. Coisas de abertura de Copa do Mundo da FIFA. Concordo integralmente com a sua opinião e ainda cito outro exemplo que é o Super Bowl. Que, mano, é Super Bowl? Que? O assunto aqui é futebol, caucho, soccer. Vai, vamos falar da Copa. primeiro jogo já calou a boca de muita gente, hein? Nego falando que ia pra Rússia cagar de porta aberta, mas a Rússia já emplacou uma puta goleada na Arábia Saudita logo de cara. Surpreendeu a facilidade que a Rússia encontrou contra a Arábia, né? O jogo mais surpreendente dessa Copa realmente foi o jogo da Rússia. Ninguém esperava aquela goleada, apesar de todo mundo esperar a vitória da Rússia, mas todo mundo contava com uma vitória magra. Eles golearam e surpreenderam a todos. Inclusive, isso gerou até punição lá pelo rei, viu? Lá da Arábia. Estavam querendo castigar os jogadores que tomaram esse vexame aí. Cara, acho que não só a gente, mas todo mundo se surpreendeu com a estreia da Rússia pelo placar elástico que foi, considerando todo aquele retrospecto que a gente comentou quando nós falamos sobre os grupos da Copa. Realmente foi algo fora da curva. A Arábia Saudita tem uma zaga muito, muito ruim, e isso facilitou muito o trabalho dos jogadores russos, do ataque russo. Do meio pra frente, eu nem acho a Arábia Saudita tão ruim. Eles têm um certo domínio de bola interessante, um toque de bola interessante. Não que isso signifique muita coisa, se você não tem uma zaga consistente, você acaba tendo resultados ruins, como foi no jogo de abertura. Jogo do Uruguai e Egito mais equilibrado, sem o Salah, mas vitória merecida também do Uruguai. O Uruguai arrancou os 3 pontos saindo no esforço, o que não tira o mérito, são 3 pontos da mesma forma. Falando em Uruguai, o Suárez começou meio tímido, né? Ô Raga, você que manja das cachorradas, o que precisa aí pro Suárez voltar a morder? Eu acho que os caras precisam tirar a focinheira do Suárez, né? Ele com a focinheira fica muito, muito tímido em campo. Eu particularmente gosto muito do Suárez, claro, desde a Copa de 2010, desde daquele lance em que ele meteu a mão na bola lá contra a Gana. Aquilo pra mim é um lance que tá na história das Copas do Mundo. E embora algumas pessoas achem que é antiético, antijogo, não sei o quê, pra mim ele foi perfeito ali. E não apenas aquilo, mas é um cara que joga demais, né? Todo mundo, não precisa ficar falando muito, porque todo mundo acompanha o que ele joga no Barcelona, o que ele jogava antes no Liverpool. Falando de quem joga muito, Will, você tá quietinho aí porque o CR7 calou sua boquinha na estreia? 4 Copas do Mundo por cada desencantar, né? 2006, 10, 14 e 18. Não adianta falar que ele tá ligado à oposição porque é chato pra caralho. Por é isso. Vou te dar o mérito, não. Não, claro que não. Jamais. Foram 4 Copas e a primeira vez marcando contra uma seleção campeã do mundo. Um gol foi frango do goleiro, mas se você pegar Portugal, quem tenta é ele, quem arrisca é ele. O pênalti foi em cima dele, partindo pra cima da zaga no 1-1. E o gol no final é com uma pressão absurda, contra a Espanha, o maior rival, de tirar o chapéu mesmo. Pois é, esse Espanha e França foi um jogão, hein? Jogo pra entrar aí pros anais das Copas do Mundo, entre Portugal e Espanha, em que eu paguei com a língua. Eu disse que ia ser um dos jogos mais chatos e frustrantes, mas que já tá valendo a Copa. Já tá valendo a Copa. Nível Holanda e Espanha da última Copa. Acho que o grande jogo que a gente tem pra comentar é esse Espanha e Portugal, que era também o jogo onde a gente tinha mais expectativa, né? E, pô, acho que foi um jogo até melhor do que a gente esperava, do que muita gente esperava. Eu mesmo não tinha, eu tava mais na linha do Lindolfo, não tinha uma expectativa muito grande por esse jogo. Achei que ia ser um jogo amarrado, não sei porquê também, né? A gente pensa isso, a gente pensa, duas grandes seleções, elas vão se estudar, não vão muito pra cima, e pelo contrário, foi um jogo bem disputado, com 6 gols. Ele ainda falou que foi um jogo no nível de Holanda e Espanha. Eu já não sei se... Eu acho que Holanda e Espanha ainda foi melhor, né? Apesar que... Holanda e Espanha foi aquele espanco da Holanda, né? E esse foi um jogo equilibrado. Apesar da Espanha ter jogado melhor, ter criado melhores chances e tudo. Mas do outro lado tem o Portugal, né, cara? Portugal, a gente ainda tem aqueles que resistem de reconhecer, de dar o braço a torcer que o cara é diferente... Olha, devo concordar que esse jogo realmente entra pros anais da Copa, viu? Olha, foi um jogaço entre CR7 e Espanha, e CR7 mostrou que veio, viu? E agora a Espanha tem que tomar cuidado, porque é uma peneira. É uma peneira e começa novamente uma estreia de Copa mal, né? novamente o mistério de Copa Mão, entendeu? Não tá entre os meus favoritos ali, França, Alemanha e o Brasil. É, sobre o que o Will falou aí, eu queria discordar só sobre o que ele disse sobre a Espanha ter começado mal a Copa. Eu tenho uma outra visão, acho que a Espanha não começou mal. É, nem em termos de resultado, que eu acho que empatar com Portugal não é nenhuma tragédia. Então, mas eu não digo o resultado em si. Empatar com Portugal eu acho normal. A maneira que a Espanha, ela começa bem o jogo e ela dá muito espaço. Ah, sim, entendi. É, agora que você falou isso, eu lembrei que quando o Portugal tava ganhando de 1-0, teve uma situação. A Espanha começou a atacar. Teve uma situação que a Espanha começou a dar muito espaço para contra-ataque mesmo. E Portugal teve um contra-ataque ali que na hora eu até xinguei, porque se eles fazem o gol, eles provavelmente matariam o jogo. Acho que a Espanha não conseguiria buscar um 2-0. Se Portugal tivesse um pouquinho mais de qualidade, se tivesse mais alguém ali com Portugal, Portugal podia ter feito uns 2 no primeiro tempo. Além do que já fez. Faz parte da proposta da Espanha se colocar no campo de ataque, ter uma posse de bola muito alta e assim defender, né? Quando a Espanha, com a sua proposta de jogo, não consegue dominar o jogo lá na frente, não consegue ter a posse de bola que virou tradição, e não consegue pressionar a saída de bola do adversário para ele não chegar no seu campo, ela fica vulnerável. Ou seja, não é que a proposta da Espanha deixe ela vulnerável sempre, é que a proposta da Espanha, se não executada certo, que é posse de bola no ataque e pressão na saída de bola do adversário para eles não atacarem a Espanha, ela fica muito vulnerável. Se a Espanha não acertar esse jeito de jogar, vai sofrer. Vai pegar um no Brasil que tem contra-ataque rápido e forte, vai tomar. Verdade. Não vai ter jeito. Sim. Como já aconteceu aqui na Copa das Confederações de 2013. Mas esse jogo aí é modinha. Jogo bom mesmo foi Marrocos e Irã, que o nosso Pedro Dora Aventureira assistiu. Não é mesmo, Pedro? Sim, vi o jogo. O primeiro tempo foi bem legal, bem movimentado, apesar do 0-0 naquele momento. Segunda etapa, o ritmo caiu. Acho que as duas equipes não se arriscaram, justamente para não sofrer o gol. E o gol contra do Boaduz no final do jogo, acho que foi um castigo para a seleção do Marrocos. Não merecia a derrota, até pela falta de volume das duas equipes no segundo tempo. O Marrocos começou o jogo muito bem, parecia que teríamos uma vitória marroquina. O resultado mais justo seria mesmo 0-0, né, ou pelo menos um empate. Agora, em relação ao retrospecto das seleções em estreia de Copa, olha aí. Foi a segunda vez que o Irã venceu um jogo de Copa do Mundo. A primeira vez tinha sido contra os Estados Unidos na Copa de 98. E o Marrocos continua assim vencendo uma estreia de Copa. Bom, até aí nós tivemos pelo grupo A, Uruguai passando em primeiro, com as 3 vitórias. A Rússia desacreditada, pelo menos por nós, aqui em segundo. Pelo grupo B, nós tivemos a Espanha passando em primeiro e Portugal em segundo, ambos com 5 pontos, tropeçando ali no final de novo. E por esse grupo C, tivemos a França, né? Sem surpresas. Acredito que essa primeira fase seja para isso mesmo, para eles irem engrenando aí para as oitavas, né? Para o mata-mata. Para você tá jogando um bolão, meu amigo. Se não abrir o olho, o filhotinho do Júlio Batista lá, Tartaruguinha Ninja, vai levar isso para casa, hein? A gente tem que abrir o olho com a França. A França deu as caras, né? O Mbappé gastou a bola, jogou demais. O moleque com 19 anos de idade, ele mostra que ele pode fazer muito mais no futuro. A França apresentou o cartão de visitas. Você gostou da França, Gabriel? Ainda reluto a acreditar que esse time da França possa ser campeão. Tem ótimos valores, mas eu não sinto que é bem treinada pelo Didier Deschamps. E a nossa famigerada geração belga, garotada? O que se esperava mesmo da Bélgica é que fizesse uma boa apresentação, já que, novamente, né, a geração belga, tão falada, tão comentada, com tanta expectativa em cima dela. Conhecida por prometer mais do que cumpre. Fizeram aquilo que realmente se espera, né? Uma boa apresentação. Realmente a seleção da Bélgica é uma seleção que empolga, né? Muito se fala da tal da geração belga, mas parece que realmente nessa Copa o time tá mais maduro, apresentando um futebol bonito. Acho que é o futebol mais vistoso da Copa e lembra muito a Holanda da Copa passada, né? Um time que joga ofensivamente, tem muita qualidade nos jogadores de frente, né? Tem um centroavante ótimo, um bom meia que é o Hazard, enfim. A Bélgica me passa a impressão de que é um time que, quando quer, tem muita bola pra jogar. Muita bola mesmo. Agora precisam segurar o hype, porque vai lá no alto. Vão achar que a Bélgica já é candidata a ao título. Muita calma nessa hora. Muita hora nessa calma. E do mesmo grupo é a Inglaterra, né? Que é outra seleção que tem nos decepcionado em nos decepcionar. A Inglaterra com futebol interessante, pra dizer o mínimo. A Inglaterra tem tudo pra fazer um Mundial digno e não passar vergonha. A Inglaterra mudou muito desde os anos 80, 90, e hoje em dia é um time que passa muito mais a bola, não é um time simplesmente físico e nem de cruzamentos pra área. Inglaterra, cara, Inglaterra, eu não sou fã da Inglaterra de futebol, não do campeonato inglês, da seleção não. Mas pelo menos o Harry Kane tem marcado gols a rodo aí, hein? O Harry Kane é muito bom jogador, né? Pelo menos na seleção ele tá meio que fazendo o que faz no clube. Isso é bom, porque tem muito jogador que se esconde no clube, ou alguns que só jogam em alguns momentos na seleção. Ele tá tentando manter o equilíbrio aí. E o Peru, hein? Que decepção. 36 anos esperando e o Peru não consegue dar uma alegria pra gente, hein? É, amigos, seleção peruana eliminada precocemente. Imaginava que esse time com Farfán, com Guerreiro, com Cueva, poderia gastar mais a bola na Rússia. E não foi uma seleção que jogou mal. A vitória da Dinamarca sobre o Peru, que foi uma pena, né? O Peru jogou melhor o jogo inteiro e a Dinamarca acabou conseguindo vencer. O Peru tem até um futebol muito mais apreciável, assim, de ser assistido que a Dinamarca. Uma pena que tenha perdido esse jogo que era tão importante para as pretensões peruanas. Se despede da Copa do Mundo, muito por causa do pênalti muito mal batido do Cueva no jogo de estreia contra a Dinamarca, mas também pela insistência do Ricardo Gareca em não colocar Paulo Guerreiro naquela partida. Aquele era o grande jogo do Peru, aquele jogo o Peru tinha que ter vencido. Verdade, com isso nós tivemos a França passando em primeiro e a Dinamarca em segundo nesse grupo C. E a Argentina, meus amigos, não conseguiu vencer a Islândia, depois tomou um sacode da Croácia e no final, lá na Bacia das Almas, conseguiu se classificar contra a Nigéria. E para não dizer que surpreendeu todo mundo, o Gabriel cravou exatamente o que ia acontecer, a nossa mãe de Ná. E me arrisco até a dizer que a Argentina vai passar na Bacia das Almas em segundo lugar, viu? Eu acho que a Croácia, apesar de não ter feito um grande amistoso contra o Brasil, a Croácia tem grandes nomes, mas nunca mostrou um grande futebol, a seleção croata, que eu acho que desde 98 não foi mais essa grande seleção. Tem uma boa geração e vai conseguir pegar esse primeiro lugar. E acho que na Bacia das Almas a Argentina passa de maneira dramática desse grupo aí. Pois é, mas para todos nós que não conseguimos prever o futuro e pro Will que finge que pode, esse grupo D foi uma surpresa. Bom, primeira coisa é que eu me lasquei no bolão, né? O que tem de errado com a Argentina? Quando você tem um sistema defensivo tão ruim quanto da Argentina, nunca dá para imaginar que o jogo vai ser fácil. Primeiro que desde a Copa América Centenário, que deram vários problemas, a Federação Argentina ela se mostra uma verdadeira bagunça, mas das maiores. Então, claro que também são escândalos de corrupção, mas mais ainda são situações de administração completamente amadora, de gestão completamente ineficiente das questões referentes ao futebol argentino, principalmente da seleção. De chegar no ponto de eles não terem avião, de ter que viajar comercial, e aí, né, foi quando o Messi decidiu não jogar mais, aquela bagunça toda. A pior Argentina da história dos mundiais. A Croácia, que é um time arrumado, mas tá longe de ser uma potência, ela meteu 3 e poderia ter metido 4, 5 ou 6. A preparação da Argentina para essa Copa do Mundo, primeiro a classificação na Bacia das Almas, o Messi fez os 3 gols lá no Equador e classificaram. E a partir disso, a preparação para a Copa do Mundo foi muito fraca. Então esses jogos lá na Rússia que eles fizeram contra a Nigéria e Rússia, ganhou 1-0 da Rússia num jogo horroroso e aí perdeu 4-2 contra a Nigéria. E aí depois foi para a Europa para jogar contra Itália e Espanha. Tomou aquela sapecada de 6-1 da Espanha. E aí me marca um jogo contra Israel que acaba não acontecendo. E em qual desses momentos alguém pensou em falar assim, olha, talvez a gente pode buscar seleções que jogaram parecidas com a Islândia, que jogaram parecidas com o que a gente vai encontrar em relação à Croácia ou outras. E apesar de ter jogado com a Nigéria, mas uma falta de planejamento sem tamanho, uma falta de preparação sem tamanho. isso tudo se reflete no campo. Eu fico pensando qual que é o futuro da seleção argentina agora, né? E pensando agora no próximo ciclo aí, na próxima Copa do Mundo, a Argentina vai ter que se renovar, cara. O Messi já é um cara que hoje já não brilha na seleção argentina, e daqui 4 anos ele vai estar em vias de encerrar a carreira. A gente não sabe se ele vai ainda tentar uma última Copa, ou se ele vai se aposentar da seleção argentina, o que ele vai fazer. Como que Dybala e Messi não jogam juntos? Tá, estamos falando das duas melhores talentos da geração argentina, e eles não jogam juntos. E esses caras aí, Higuaín, Agüero, esses jogadores medianíssimos aí que jogam na seleção argentina, provavelmente também já estão no fim do caminho da história deles na seleção argentina. A Argentina vai ter que produzir jogadores aí, como esse Mesa aí que jogou a Copa agora, que é um garoto que foi uma aposta, que entrou agora, vai ter que procurar nos clubes, fortalecer o futebol dela na própria Argentina, nos clubes argentinos. Mascherano também já deu tudo que tinha que dar para a seleção argentina. Também nunca achei um jogador brilhante, mas fez uma boa Copa. Agora já não tem mais condição nem física de jogar como ele jogava antes, porque sempre foi um jogador de vigor físico e agora não aguenta jogar. Um Leão Banguela, o Mascherano é um ex-jogador em atividade. Também acho um problema da falta de gestão do grupo ali do Sampaoli. Antes dos jogos começarem, já teve confusão em relação à sede sexual do treinador. Então, cara, a Argentina tá uma bagunça. É bom mesmo que eles passem por esse tipo de coisa pra ver se alguém dá uma sacudida lá, porque é um país de história riquíssima e não deveria passar por esse tipo de situação, não. Poderia estar lá competindo junto com outros grandes do futebol mundial. A Argentina tem um problema sério, tá, que agrava a situação do futebol no país, que é os péssimos resultados das categorias de base, das seleções de base. A Argentina sempre foi referência em Mundial Sub-20, Mundial Sub-17, e a Argentina ela vem de resultados pífios tanto na América do Sul quanto nos torneios da FIFA. Pois é, mas apesar de tudo isso, a Argentina acabou conseguindo se classificar no finalzinho contra a Nigéria. A Nigéria, que tem uma das gerações menos talentosas dos últimos anos. Mas quem passou vergonha mesmo foi a Alemanha, hein? Que não conseguiu fugir da maldição dos campeões. Agora virou moda. Todo campeão eliminado, menos o Brasil, que o Brasil é foda, né? Pois é, o Brasil em 2006 foi o último campeão que não foi eliminado na primeira fase. E a Alemanha não pode ver uma vergonha na Rússia que ela já vai correndo passar, né? Dessa vez eles escolheram uma estação do ano melhor, mas ninguém avisou a Alemanha que não se joga um Mundial de camisa verde e calção branco. Uhul! E eles já começaram mal com o México. O resultado foi uma surpresa porque o México não vinha bem, né? Mas o México também não é nenhum Panamá, né? Um empate acho que seria uma coisa mais assim, se fosse pra ter uma surpresa. Agora ganhar realmente foi uma coisa complicada. Pra surpresa de muitos e até dos próprios mexicanos, o México venceu e não apenas venceu, como criou as melhores oportunidades da partida. Podia ter sido até mais elástica do que 1-0. A Alemanha é muito conservadora nesse jogo e o México, com a tática bem montada para surpreender aquele jogo da Alemanha, conseguiu encaixar alguns contra-ataques e podia ter feito até mais gols. Pelo jeito, a festinha não prejudicou a galera do México. Verdade, o vô muito experiente que é já tinha avisado que esse tipo de coisa só ajuda. Mas como pimenta mexicana no cu dos outros é refresco, a Alemanha deu sinais de melhora no jogo contra a Suécia, né? Um jogo empolgante, um dos melhores jogos aí que a gente teve. Acho que um dos grandes jogos dessa Copa até aqui, Alemanha e Suécia. Todo mundo pôde presenciar o que talvez entre para a história das Copas como um jogo histórico. Eu, como a maioria das pessoas, assisti esse jogo secando muito a Alemanha. E eu achei que a Suécia subestimou um pouco. Não é que subestimou, mas foi muito covarde o jogo contra a Alemanha. E assim, funcionou durante a maior parte do tempo, até que no último lance, na genialidade ali do Toni Kroos, bateu aquela falta, aquela curva que a bola entra direto. Pois é, mas ainda tinha a terceira rodada e tinha uma Coreia do Sul no meio do caminho da Alemanha, hein? Né, mais uma zebra para a história das Copas do Mundo. A Coreia do Sul já proporcionou zebras históricas em Copa, já ganhou da Itália na Copa de 66, se bem que 66 era a Coreia do Norte, né? Mas, de qualquer forma, uma seleção asiática ali, da qual não se esperava muito. na própria Copa de 2002, que foi sediada na Coreia e no Japão, a Coreia chegou na semifinal, apesar de ter tido ajuda de arbitragem e tudo mais naquela ocasião. Uma curiosidade aí sobre a seleção da Coreia do Sul, que o técnico, na hora dele inscrever os jogadores para a Copa, ele trocou o número da camisa de todos eles em relação aos últimos amistosos. Segundo ele, a ideia é confundir mesmo o adversário. Ele diz que, como os orientais são muito parecidos, pica. E por outro lado, o lado ocidental tem uma certa dificuldade de identificação dos caras, ele acreditou que, realizando essa troca de numeração das camisas, ia confundir muito a cabeça da galera, né? Olha aí, o estereótipo a serviço da vitória. Não deu certo com o México, com a Suécia, mas aparentemente funcionou com a Alemanha, então, hein? A Coreia do Sul conseguiu vencer a Alemanha. A Alemanha ficou na primeira fase da Copa do Mundo, uma coisa que ninguém esperava. Open Gangnam Style. Cara, uma das coisas que eu mais gosto na Copa do Mundo são os hinos. Você ouvir o hino da Alemanha, o hino da Argentina, o hino do Brasil. Agora, no comecinho do Alemanha e México, a torcida toda do México cantando o hino, os jogadores emocionados. Lembrando até 2014, né, quando a torcida do Brasil deu aquele show cantando o hino cada início de partida. É muito legal, cara. É uma coisa que me chama muito a atenção e você acaba conhecendo hinos de outros países que talvez você nem tivesse a oportunidade de ouvir, que é o hino da Islândia, por exemplo, né? Em cima disso, no caso do Peru, a gente tem um elemento histórico, né? Os caras voltaram depois de 36 anos pra Copa e ontem, na hora do jogo deles, você percebeu que os caras estavam visivelmente emocionados ali cantando o hino, foi uma cena bem bonita mesmo. Bem observado, teve esse detalhe mesmo. Cara, isso é Copa do Mundo. Isso é Copa do Mundo. Mas vamos falar do que interessa, vamos falar do pão e circo, vamos falar do com muito orgulho, com muito amor, vamos falar do campeão voltou. Mas a seleção não começou tão bem assim não, né? Eu acho que decepcionou não só os torcedores, mas a eles próprios. Eu acho que o Tite e os jogadores estavam acreditando que eles estavam acima daquilo que foi apresentado. Foi uma espécie de balde de água fria. Eu entendo o sentimento de frustração que a maioria das pessoas está sentindo, porque criou-se uma expectativa muito alta para esse jogo, para essa estreia do Brasil, né? Mas eu acredito que o resultado não foi tão surpreendente, pelo menos para mim. Achava que o Brasil ia ter um pouquinho de dificuldade por ser estreia e por ser uma seleção que costuma se postar bem na defesa. Não é uma seleção fortíssima, não, longe disso, mas é uma seleção que eu imaginava que ia ser meio enjoadinha no Brasil jogar contra. E acho que, embora a gente esperasse que a seleção vencesse, para mim não é nenhuma surpresa o resultado. Então, uma estreia de Copa do Mundo é complicado, são jogadores muito jovens, a maioria ali, primeira Copa que tá jogando, jogadores ainda, se você pegar os principais jogadores, dois dos principais jogadores, o Coutinho e o Gabriel Jesus, são muito novos e, embora já tenham rodagem na Europa e tal, mas é a primeira Copa, então entendo que tenham sentido um pouco assim. Acho que temos dois pontos. Primeiro, o Brasil foi prejudicado, sim, foi falta no Miranda, no gol da Suíça, Gabriel Jesus sofreu pênalti e o VAR não foi usado em nenhum dos dois lances. Acho que abre aí um precedente perigoso, né? O VAR foi tratado como solução, quando não é usado ele deixa de ser solução e vira mais um problema. Entretanto, é importante ressaltar que o Brasil, após sofrer o gol, não jogou, o Brasil não criou alternativas, o Willian jogou muito abaixo do esperado, Neymar exagerou na tentativa de participar de jogada individual, claramente não tinha recurso, claramente não tinha repertório, e todo mundo sabe que ele tem isso, que ele tem condição de fazer algo diferente, e se limitou aos dribles. Pois é, mas Copa do Mundo não é feita só de estreia. E pro jogo contra a Costa Rica, esse grande conglomerado de comunicação que é o futebol cartesiano, enviou dois correspondentes para a Rússia, o Sandor e o Turco. E como no mundo do Ballcast o tempo passa diferente, eles estão lá no estádio agora. Como que tá o clima por aí, pessoal? Eu tô tão no alto aqui que eu tô meio sem ar. O ar tá rarefeito aqui e a bola corre mais rápido. Sandor? Parece que a torcida de Costa Rica tá mais barulhenta que a torcida brasileira. A torcida brasileira, na verdade, parece que tá mais empolgada com a derrota da Argentina ontem. Os gritos aqui são todos de zoação com a Argentina. Mas tem mais brasileiro no estádio, tá bem bacana aqui. Bem, amigos, enquanto o jogo se desenrola lá em São Petersburgo, a gente está de volta aos nossos estúdios aqui na casa do vovô, em Vovogrado. E eu gostaria de saber dos nossos comentaristas se eles estão satisfeitos com as decisões do professor no primeiro jogo. A gente tem que pensar também que o Tite não é do técnico tipo Osório. Não dá para esperar que ele vá tirar um zagueiro e colocar um atacante, coisas do tipo. Esquece, o Tite não tem esse perfil. Dificilmente ele vai fazer isso. E outra, numa competição que você está numa fase de grupos ainda, onde o saldo de gols pode influenciar na hora de decidir um desempate para quem vai se classificar. Calma, é o primeiro jogo ainda. E você, Raga, que de clubista não tem nada. Quem conhece o Tite, quem viu o modo como o Tite trabalha, e o Tite ficou muitos anos no Corinthians, a gente pode acompanhar isso de perto, sabe que ele é um cara conservador nas alterações. Ele não é um técnico de fazer grandes mudanças no jeitão do time jogar, e também não é um cara que mexia, por exemplo, no intervalo, como o Luxemburgo fazia. A gente tem um perfil de técnico que é mais ousado, o próprio Osório que você mencionou, que arrisca mais, mexem mais. O Tite é um cara conservador, ele define um esquema tático e mantém o time funcionando dentro daquele esquema. Eu já vi o Tite fazer mudanças assim, tirar um lateral para colocar um meia, colocar um atacante, mas são em situações nas quais o time precisa de uma mudança de postura, ou que o time precisa reverter um resultado, aí ele arrisca um pouco mais. De volta a São Petersburgo, eu quero saber o que os nossos comentaristas acharam do primeiro tempo desse Brasil e Costa Rica. Vai você, Sandro. O jogo tá um pouco meio chato, muito pegado, né? Os jogos da Copa do Mundo estão muito pegados, muita coisa. Eles falam tático, pra mim isso é tático, mas levando para a linguagem mais popular, é chato. Muita marcação, não sei, uma coisa meio, tá meio esquisito. Parece que os times estão com medo. O Brasil parece que não vai pro ataque direito, a Costa Rica fica esperando um contra-ataque também. Teve um ou dois lá, mas também eles erram o último passo. William e Coutinho, meu, estão travados, não sei o que está acontecendo. Não sei se o Renato Augusto vai entrar no segundo tempo, vai dar um jeito. E o Neymar tá com alguma coisa, ele tá com dor, ele tá mancando, a hora que a bola não tá com ele ali, ele fica meio que se arrastando em campo, tem alguma coisa esquisita com ele. Mas vamos pro segundo tempo. O que você achou, Turco? O Brasil começou muito mal, Fagner nervoso, claramente nervoso, e o Marcelo, ele vai muito bem no ataque, só que aqui no estádio dá um desespero ver o buraco que fica atrás dele. E toda hora que ele toma a bola nas costas, ele tem que recuperar o lance, ele nunca tá na posição para defender. Mas no geral péssimo, o Brasil foi lento, não conseguiu passar as duas linhas da Costa Rica. Eles jogam no 5-4-1 e essas duas linhas, o Brasil não sabe como passar da primeira para a segunda linha. Melhorou um pouquinho na segunda metade do primeiro tempo, porque acuou um pouco mais a Costa Rica. Mas não criou nada e ainda tá exposto. É um jogo perigoso. Eu acho que tem que ter paciência. Eu acho que também pegar a bola e partir pra cima não vai dar certo. Tem que manter o Neymar mais lá na ponta pra esgarçar os caras. E quem tem que ter essa possibilidade de criar é o Casemiro, o Paulinho e o Felipe Coutinho. Porque se o Neymar sair de lá, tá congestionando muito. Bom, eu vou ajudar aqui e vou desenrolar uns gols pra vocês aí, então. Com Nico Abato, o que ha passado no Mundial. Se revolve Gabriel Jesus. Gol! Coutinho marcou o Brasil. Ha obrado os três pontos, ou ha obrado o que parecia quase um milagro já para os canarinhos. O tanto, o primeiro do partido, o que deshace a igualada. Está dando um minuto mais Kuipers. Viene Casemiro, lleva Douglas Costa, lleva Firmino, Douglas Costa, Neymar. Gol de Brasil. Segundo! E agora, pessoal, melhorou? Meus amigos do Cartesiano, tá rolando samba aqui no estádio agora. E o resumo do jogo foi que o Brasil jogou 5 minutos e fez 2-0. A torcida da Costa Rica já estava comemorando aqui, mostrando 7 dedos para a gente respondendo com 5 dedos para eles, né, pentacampeonato, e eles estavam muito confiantes mesmo, se sepere, e vamos Costa Rica e não sei o quê. Mas o Brasil jogou 5 minutos e acabou com os caras. É, acabou o pagode aqui, acabou o jogo. Valeu, tamo na próxima transmissão aí. Turco. Aí, pessoal do podcast. É, saindo aqui no calor da vitória. É, jogo de Libertadores acho que é assim mesmo, né? É, Brasil jogou mal pra caralho, mas conseguimos a vitória. O que irritou muito foi o antijogo da Costa Rica, mas não tem desculpa para esse futebol apresentado. Vamos ver se melhora depois. E melhorou, melhorou. No terceiro jogo, o Brasil não moscou e bateu a Sérvia por 2-0, com gols dos remanescentes da Copa de 2014. E o Turco comenta o que ele achou desse jogo pra gente. O Brasil jogou muito melhor que nas outras partidas, soltou a perna, foi pra cima, as jogadas fluíram muito melhor, mas algumas coisas me preocupam. Enquanto estava 0-0, o Brasil não conseguiu criar. O Brasil não conseguia passar das duas linhas da defesa da Sérvia. A bola ficava rodando entre os zagueiros e os laterais e não chegava na frente. O Gabriel Jesus não consegue fazer o pivô para buscar esse jogo um pouquinho mais atrás no meio, para segurar um cara nas costas e fazer essa distribuição. O Firmino talvez faria isso melhor. O Coutinho tem feito uma Copa excelente, mas ele, quando voltava para buscar a bola, não conseguia passar pelas linhas. E acabou passando pelas linhas de defesa quando o Paulinho se enfiou nas costas da defesa e ele deu aquela enfiada sensacional na hora do gol. Uma opção que poderia ser tentada é voltar com o Coutinho pela direita, já que o William não vem jogando bem, e colocar o Renato Augusto. Talvez seja muito arriscado fazer essa mudança nesse momento, mas esse era o time da eliminatória. O Coutinho tem feito uma bela Copa perto do Neymar e do Marcelo pela esquerda, e agora do Felipe Luiz, mas é uma opção a ser tentada. E quais são seus destaques no Brasil? O Brasil, individualmente, foi muito melhor. Eu no estádio, eu continuo muito impressionado, bem impressionado com o Thiago Silva. Tem uma rapidez sensacional, uma técnica fenomenal. É um baita de um zagueiro que toma conta. O Casemiro, algumas pessoas criticaram, mas eu achei que ele fez uma bela partida, ele toma conta do meio campo. Felipe Luiz entrou bem, o Fagner deixou o nervosismo de lado, jogou muito bem, muito melhor do que antes. Felipe Coutinho jogou bem também. O Paulinho, engraçado, ele foi eleito o homem do jogo pela FIFA, mas eu não achei que ele jogou muito bem, não. Sinceramente, pra mim foi melhor que as outras atuações, mas ainda tá devendo o Paulinho. E por último, o Neymar. Neymar soltou a perna. No segundo jogo que eu assisti em loco, ele tava meio travado. Ele botava na frente e não conseguia correr. Dessa vez ele foi pra cima. E olha, é impressionante. A gente critica ele porque a gente sabe que ele pode dar muito, né? Porque cada vez que ele pega a bola, ou ele passa de 1-2, ou ele atrai 3 na marcação e tenta fazer uma jogada diferente. É muito diferenciado mesmo. E quanto ao árbitro de vídeo, o que vocês acharam, galera? Então, eu sou completamente a favor, né, as novas tecnologias. Eu faço parte de uma nova geração de profissionais e eu acho que essa tecnologia é bem-vinda. Agora, eu penso que deveria funcionar da forma como funciona outros esportes, como o tênis, o vôlei, no esquema do desafio. Você tem ali o seu capitão ou o seu treinador, que pode pedir o desafio. Ganhou o desafio, você mantém. Perdeu o desafio, você perde. Aí define-se aí qual seria a quantidade de desafios por tempo. Hoje o árbitro ele pode usar o vídeo em 4 situações: cartões vermelhos, né? Expulsões em caso de agressão e tudo. A identificação dos jogadores, às vezes dois vão ali fazer um sanduíche, aí o camisa 7 que deveria ganhar o amarelo não é o 9, aí o juiz pode olhar o vídeo e definir. A situação de pênalti e a validação de gol. O árbitro escolhe, né? Ele escolhe se ele tem dúvida naquele caso ou não. Mas 10. Eu acho isso um pouco tendencioso. Ele meio que passa a autoridade dele ali para outra pessoa, se isenta. Eu não acho que seja a melhor maneira, não. Se eventualmente a gente passar para o desafio, eu acho que o arco de vídeo vai ser uma evolução bem grande pro futebol. Pois é, e nessa primeira fase o vídeo foi crucial para a resolução de diversas partidas. Inclusive lá na estreia do Brasil, onde ele acabou não sendo usado, o que gerou muita polêmica, né? Seguinte, não tem que ficar reclamando. Claro que teve a questão do recurso não ter sido chamado pelo árbitro num lance que gerou muita polêmica, né? Do pênalti em cima do Gabriel Jesus. Mas é lance que acontece de jogo. A carga em cima do Miranda no lance do gol da Suíça também é lance de jogo. No caso, se a gente fizer uma comparação com o Campeonato Brasileiro, a gente até tem aquele árbitro de linha do lado do gol que também não marca esse tipo de coisa, né? Então, a meu ver, não tem que ficar reclamando. Passou, acabou, segue o jogo, paciência. É, eu entendo que como esse VAR está sendo implantado agora, vão acontecer essas coisas mesmo, mas foi um absurdo não ter sido analisado a questão da falta do gol lá da Suíça pelo VAR. O jogo entre Sérvia e Costa Rica, um dos jogos da Copa em que o VAR foi usado para verificar se houve uma agressão, foi mais ou menos durante os acréscimos da partida. O jogador Prijovic, saúde, da Sérvia, deixou o braço no rosto do adversário costarriquenho. O árbitro pediu o auxílio do VAR, ou melhor dizendo, o VAR o informou de que houve essa suposta agressão. Ele foi analisar e decidiu que o jogador deveria levar apenas o cartão amarelo. Bom, então só repassando aí as oitavas de final, nós vamos ter de um lado França contra Argentina, Uruguai contra Portugal, Brasil e México, Bélgica e Japão. E do outro lado nós temos Espanha e Rússia, Croácia e Dinamarca, Suécia e Suíça e Colômbia e Inglaterra. E aí, algum palpite? O Brasil vai ter facilidade para passar contra o México? Brasil e México. O Brasil ganha e vai para as quartas. Brasil e México. Acho que vai ser um jogo bastante complicado para o Brasil. Mas acredito que o México, pelos dois jogos que eu vi do México, é um time complicado, chatinho, joga muito no contra-ataque. Então, acho que eles vão ficar, entregar a bola para o Brasil, deixar o Brasil propor o jogo e vão vir para cima no contra-ataque. Não acredito que eles fiquem o jogo em que eles pressionam. E o Brasil, eles vão jogar nesse esquema, deixar o Brasil com a iniciativa e tentar matar no contra-ataque. Concordo com o Rafa aí que o Brasil passa pelo México e devo dizer que o Brasil tá jogando bem, foi melhorando, né, ao longo das partidas, melhorou bastante. É, quem continua jogando mal é o Willian, né, tá muito abaixo do esperado, mas pelo estilo de jogo do México, eles criam muitas chances de gol. Eles não têm convertido, isso é um grande problema deles. Mas eles vão dar muito trabalho pro Brasil. Eu acho que vai ser um jogo bem apertado. É, diferença de um gol aí, o Brasil vai ganhar no máximo. Se a gente der azar, capaz de ir pros pênaltis ainda. Então, vamos tomar cuidado aí. México não é brincadeira, não. Eles sempre dão um trabalhinho. Não é fácil ganhar deles. Vamos ver. Ah, tava esquecendo aqui, a gente não falou nada do Grupo H, né? Que teve a classificação ali decidida na última rodada. Teve alguns jogos bem legais, realmente, o Grupo H. Inclusive, Colômbia 3, Polônia 0, onde a Colômbia gastou a bola. Jogo bom. Depois dessa análise profunda de Colômbia e Polônia, nós ficamos por aqui. Um bom fim de Copa para todos e a gente volta para comentar qual foi o resultado dessa maluquice. Até mais!